Nós, morcegos, não somos maus. E vamos dizer por quê. Na natureza não existe bicho mau, existe bicho perigoso. Na natureza não existe bicho mau, existe bicho perigoso. Morcego não é mau, morcego não é mau, mas pode ser perigoso. Perigoso. Tem um morcego que morde os animais pra lamber o seu sangue. É o morcego vampiro, é o morcego vampiro. Sabia que o morcego vampiro, depois que suga o sangue das suas vítimas, não consegue voar? E que tem um tipo de morcego vampiro que come outros morcegos? Mas nem todo morcego chupa sangue. Tem um tipo de morcego que mora nos Estados Unidos, que come peixe. Morcego pescador. Sabia? Sabia que cocô de morcego é adubo? Sabia que filhote de morcego só nasce no verão? Sabia que o morcego mama? Sabia que quando o morceguinho faz xixi na mãe, ela o pendura pra secar? Sabia que o morcego emite um som que bate no objeto e volta como eco? Eco. Sabia que esse som é tão agudo que o ser humano não escuta, mas o cachorro escuta? E é por isso que ele consegue escapar do morcego vampiro? Sabia que morcego tem 5 dedos? Sabia que morcego tem de todo tipo? Tem até morcego que come fruta e joga sementes no chão e nascem árvores. Sabia que eu sou desse tipo? Sabia que eu sou frutívoro? Só como frutas, não chupo sangue. Podemos ser amigos. Nós gostamos de fruta, co-co-co. E gostamos de você também, bem. Podemos ser amigos. Vamos ver quem vai entender, vou falar bem rapidinho. Jacaré tem amigo passarinho. Passarinho pousa dentro da boca do jacaré e come os restos de comida grudada nos dentes do jacaré. Jacaré dá comida pro passarinho. Passarinho limpa os dentes do jacaré. Nossa! Como um passarinho que não tem medo de jacaré. Podemos ser amigos. Oh yeah! Como um passarinho que não tem medo de jacaré. Podemos ser amigos, oh yeah! Como um passarinho que não tem medo de jacaré. Podemos ser amigos, oh yeah!